Não adianta insistir. Aonde tem axé, toda essa galera dança. Tchacapum, vamos nessa. Não adianta insistir, não adianta. Onde tem axé, toda essa galera dança. Não adianta insistir, não adianta. Onde tem axé, toda essa galera dança. É quebra, quebra, swingando de mansinho. Sinto pangadão, só não dança quem não viu. É samba quente, samba duro do Brasil. É o tchacapum, swingueira lá do Rio. É quebra, quebra, swingando de mansinho. Quebra, swinga. Dançando comigo, com o dedinho para o alto e o outro no umbigo. Eu quero ver. Canta, galera. Você dançando dança comigo, com o dedinho para o alto e o outro no umbigo. Umbigo, umbigo, umbigo, umbigo, umbigo, umbigo. Então, umbigo. Eu quero ver você dançando comigo, com o dedinho para o alto e o outro no umbigo. Eu quero ver você dançando comigo, com o dedinho. Olha para a swingueira, o alto, swinga. Quem não viu, é samba quente, samba duro do Brasil. É o tchacapum, swingueira lá do Rio. É quebra, quebra, swingando de mansinho. Sinto pancadão, só não dança quem não viu. Quem não viu, é samba quente, samba duro do Brasil. É o tchacapum, swingueira lá do Rio. Eu quero ver você dançando comigo, e com o dedinho para o alto e o outro no umbigo. Eu quero ver você dançando comigo. Olha o umbigo, olha o umbigo. Vai, vem. Umbigo, umbigo, umbigo, umbigo, umbigo, umbigo. Quebra tudo! Eu quero ver você dançando comigo, e com o dedinho para o alto e o outro no umbigo. Eu quero ver você dançando comigo, com o dedinho para o alto e o outro. Quebra! Umbigo, umbigo, umbigo. Ei, gostoso! Umbigo, olha só o ritmo, umbigo, que delícia, vai! Umbigo, então! Umbigo. Já acabou com mais uma swingueira, quebradeira, qualquer coisa que mexa o corpo. O interessante é dançar e rebolar e se divertir.